sobre a fortaleza eu me apresentarei. Vigilante em sua palavra eu esperarei. O Senhor me responde, a visão eu vou escrever. Pois o tempo é certo e ele não vai tardar. A minha fé em ti, Senhor, viverá. No teu amor eu confiarei, não hesitarei. A tua glória encherá a terra como as águas que cobrem o mar. Aquele que em sangue edifica, mas eu buscarei o que é reto, e a verdade é meu fundamento em ti, Senhor, eu encontrarei paz. A minha fé em ti, Senhor, viverá. No teu amor eu confiarei, glória encherá a terra como as águas que cobrem o mar. Cale-se a terra diante do Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor. O justo pela fé em ti viverá. Em meio à tempestade, firme eu estarei. A minha fé em ti, Senhor, viverá. No teu amor eu confiarei, não hesitarei. A tua glória encherá a terra como as águas que cobrem o mar. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 72 BPM.